No oferecimento de R.A. Boutique. Sempre vestidos os melhores DJs do estado do Pará. Uma história escrita pelas mãos de Deus sempre será brilhantada com grande talento. Com grande eis que a voz que conquistou o Pará chega e ecoa. Venha, DJ Tom Máximo. Tom Máximo. Com seu alô que conquistou o Brasil. Alô! Sempre com apresentações indescritíveis e surpreendentes. Agora, ele irá comandar o espetáculo da luxuosa Carroça da Saudade. Carroça da Saudade. Carisma, alto astral e tocando a saudade com amor e dedicação. Alô! Ele dita as tendências do mundo da recordação. O DJ que ecoa o seu alô pela cidade. DJ Tom Máximo. O showman da saudade. É agora, DJ Tom Máximo. Tom Máximo. Coloca essa galera pra dançar. Deixa eu começar assim, agora sim. Diz aí pra mim, vai. Vem dizer pra mim. Quero te escutar. Aquela voz. Sua voz macia. E o quê? Doce como lá. Olha, coração. Teu sorriso lindo. Pra quê? Para me dizer que meu coração sente o teu prazer. Então vem pra luxuosa! Então vem. Vive brigando sem razão. Um abraço aí, Davi Safadões, que estão aqui com a gente. Um abraço aqui do Tom. E aí, negão dos conformes? Que eu tenho outro alguém. Diz pra mim. Diz pra mim o que é que eu faço pra você compreender. Mansão da Saudade, o homem do Alô chegou! DJ Tom! É só pra recordar do meu animal! Quando florescer, mas logo amanhecer. Mas logo florescer. Só pra sair, meu parceiro Rivelino, lá da piscina do Rivelino, está aqui também com a gente. Um abraço aqui do Tom. Alô, Megastopes! Tudo que toca, só me resta dizer. Porque tudo na vida me leva a você. Isso tudo é normal. Você, Dieguinho, Júnior Velhão e a Ruivinha. Tudo que toca, só me resta dizer. Porque tudo na vida me leva a você. Esta é a luxuosa carroça da saudade da Ilha do Marajó, a maior referência em saudade. Rapidola. direto dos Campos Marajoara Farum. A luxuosa Carroça da Saudade chegou. DJ Tom, para recordar na moral. Guarde com muito carinho as flores que eu mandei. Solidade, Jaqui, um abraço aqui do Tom. Mais uma vez. Bora salvar? Bora salvar! Salve o nosso amor, salve o nosso amor, salve o nosso amor, querida. Salve o nosso amor, salve o nosso amor, salve a nossa vida. Salve o nosso amor, salve o nosso amor, salve o nosso amor, querida. Salve o nosso amor, salve a nossa vida. E toda a comitiva do Marajó aqui ao lado, meu irmão. Guarde com muito carinho as aqui do animal. Você fez, apesar de você ter me feito o que fez, meu benzinho. Recordar, né? Vamos salvar. Pra recordar aqui na mansão da saudade, fome do alô. A gente se encontrou, não aconteceu, simplesmente o nosso amor já estava escrito lá no livro do saber. Mesmo e já vem um abraço, justiceiros. Gente nascer, estão aqui no animal, a carroça. Ser sem querer. Por mim esperava, e eu sem saber, por você procurava. O destino sabe o que vai acontecer. Você nasceu pra mim, eu pra você. Nosso amor não é um simples caso ou um acaso. A gente se ama pra valer. O nosso encontro antes foi premeditado. Você nasceu pra mim, eu pra você. Você nasceu pra mim, eu pra você. Direto dos Campos Marajoara para o mundo, a luxuosa Carroça da Saudade chegou. Amor que vai é saudade que vem. Quando conheci você, logo me apaixonei. Foi só um beijo pra gente se amar. Demora ou não demora? Não demore tanto. E aí? Sozinho vou chorar. E tudo enfim foi felicidade. A gente temos aí CD da nossa festa circulando aí. Gente, cada vez mais. É só você pegar ali no House Mix. Ou eu aprendi ser um dos vendedores. Também tem chapéu, copos. Não demore tanto. E você adquira aí na mão do vendedor, tá ok? Sim, eu vou sofrer. Alô, Belém! Vai! Vai, volte logo. E não esqueça de mim. O amor é lindo, eu sei. Betinho passeando de luxo. Abraço! Quando abracei, senti estremecer. Atenção, André! Galera, que é chapéu aqui, por favor! Linda! Linda! Durante esse tempo pintou O alho tá no bolso. É. Que não. Passe. Traz mais uma cerveja e dois copos para mim. Que vou beber fingindo que ela já está aqui. Mesmo tendo certeza que ela já vai chegar. No máximo! DJ Tom, desta dor que trago no coração. Não sou poeta nem nada, me sinto cansado, preciso dizer. Porque este mundo é tão triste, tudo existe pra gente sofrer. E mais? Mas não sei. Felicidade quero encontrar. Um abraço aí do meu cunhado do Apolo, Chiquinho. Tá aqui, alô Chiquinho. Tá por ali, né? Idealizei tantas coisas e tudo ficou em sonho, mas nada. Pra recordar! Fiquei neste mundo perdido e agora sentido procuro evitar. Saudade, saudade. Que é tão triste a gente ter que esperar. Meu amigo Alexandre, ele e o seu grande amor. Aqui com a gente, um abraço, viu, Alexandre? Não vou pensar, mas tudo se vai pela vida. Esta dor tão doída, preciso viver. Porque me sinto sem graça, me deito calado, sem nada olhar. Nosso amigo Tonicão, o homem da pedreira hoje passeando de carroça. Ô Tonicão! Luxuosa carroça da saudade. Olha, temos CD da festa aqui na carroça. No House Mix. Ou na mão do André, que ele tá circulando aí, viu? CD ao vivo. O nosso maestro. E pensei, agora não vou pensar. Oi! Mas tudo se vai pela vida. Esta dor tão doída, preciso viver. Luxuosa carroça da saudade. Me sinto sem graça, me deito calado. Só pra recordar, Tom Máximo. Sou o tipo de homem que açoita DJ Tom. Meu açoite só se faz presente se ela quiser. Gabriel Tará! Meu amor comportado é tão bom. Deixa eu dar um olho aqui. Mas ousado é demais. Afinal, entre quatro paredes de tudo se faz. Tá formado, né? O mais bruto dos homens bambeia nos laços do amor. Comandante Eric! Ele só aqui com a gente, um abraço pra você, viu, Eric? Não sente dor. Por outro lado, a fera mulher é domada e se entrega ao prazer. É sideral, né? O que ele de bom tem pra lhe oferecer. Aí ele dizia lá. É gostoso demais esses momentos. Ladrão! Case o seu para, aproveite enquanto há tempo. E hoje, visitando a carroça, viu, Apolo? Nosso grande empresário Eduardo está aqui com a gente. Um abraço, o homem que comanda o Curuçamba. Alô, Eduardo! A vida é bela. Mas passa depressa, se envolva, se entregue, vai ser como outra logo a maçã. A vida é bela, mas mas passa depressa. Se envolva, se entregue, vai ser como outra logo a maçã. Eu sou seu fã. Saiu um pouquinho, né? Apertado, mas dá. Ainda mais quando é apertado que é gostoso, né, pai? Todo jogo a vida para resolver. Luxuosa. Aproveitar os momentos que há tempos incertos. Tornar tudo concreto, o que se puder fazer. Torna tudo concreto, o que se puder fazer. E deixar tudo acontecer, e deixar tudo acontecer, e deixar tudo acontecer. Bora, Ivan! Deixar tudo acontecer. Luxo, beleza, qualidade. O que, rapaz? Qualidade. Isso tudo é Carroça da Saudade da Ilha do Marajó. Há momentos no tempo em que paro e penso. Deixa eu abraçar aí também, minha amiga Sandra. Não há mais... Isso aqui, passeando de carroça. Um abraço aqui do Tom, viu, Sandrinha? Oi! Que o amor é apenas mais um sentimento. Um abraço, Boto! É. Todos jogam a vida. Fala, Boto! Aproveitar os momentos que há tempos incertos. Torna tudo concreto, o que se puder fazer. Aproveitar os momentos que há tempos incertos. Minha amiga Erika! Abraço aqui do Tom, viu, Erika? O que se puder fazer e deixar tudo acontecer. E deixar tudo acontecer. E deixar tudo acontecer. E deixar tudo acontecer. Menina, quando te vejo, alguma coisa acontece. Meu mundo fica mais com você. Por isso, quando estou distante, o Pará já conhece. Escrevo pra você dizendo assim: para recordar. A saudade é tanto, eu não consigo te esquecer. Um abraço, nossa amiga Cássia. Um abraço aqui do Tom. Saudade, vou morrer. Por isso, quando estou distante, escrevo pra você dizendo assim. E eu vou! Eu vou despresso, meu amor. Eu vou despresso, meu amor. Vou despresso, meu amor, pra te encontrar. Eu vou despresso, meu amor. Eu vou despresso, meu amor. Vou despresso, meu amor, pra te encontrar. Olha aí, nosso amigo Xavier, o rei do barro, tá na área. Bora, Xavier! Por isso, quando estou distante, escrevo pra você. Nosso amor é tão imenso que nem mesmo o tempo pode apagar. Então, minha filha, eu te amo e tu me ama, sei que o nosso amor nunca vai ter fim. Cada dia que se passa, nosso amor aumenta sem poder parar. Quando estou perto de ti, minha vontade é de cansar. Eu te amo. Eu te amo. Eu também te amo. Eu te quero. Vai de burro, tá valendo. Eu também te quero. Sei que se eu tenho. Nosso amor é tão imenso que nem mesmo o tempo pode apagar. Eu te amo e tu me amas, sei que o nosso... Olha quem tá na área aí, Franginha! Nosso grande parceiro, Beijo Boy! Isso aqui, passeando de carroça! Um abraço pra você, viu, Beijo Boy! E lembrando que hoje aqui tem o Cineral, né, Beijo Boy? É, Beijo Boy! Ô, pronto! Bora pra cima, meu irmão! Eu te amo. Eu também te amo. Os quero. Eu te quero. Eu também te quero. Eu te amo. Eu também te amo. Eu te quero. Ao sol, uma deusa eu vi. Eu não consigo mais viver longe de que ti. Que porra é essa, meu irmão? Não há lugar pra nós. Não há. Mas eu pedi uma dose e não veio nada. Hoje tá galo duro, mano. É, bora pra água. Eu sei, ela me envolveu. Agora eu tento ser o que eu já fui. Já gostaram mais de mim aqui nessa carroça? Eu sei que ela me envolveu. Dia 31 é o dia, né, Franginha? Eu tento ser o que eu já fui. Não há lugar pra nós. Bigode! O homem que comanda o Vero Peso está na área! Um abraço do Tom Bigode! Escovão e a galera lá da Pedreira, um abraço pra vocês aí. Oi, te reconquistar, eu sei que sou capaz. Dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom. Eu sei que eu errei, agora é tarde pra voltar atrás. Mas a cada dia eu te quero sempre mais. me atinge o corpo todo. Digital, esse sonho da banda Amazonas, nosso parceiro Chicola. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. Eu juro nunca mais. Já já, na sequência do Arrocha. Me iludi, amor. Tom. Sofrendo por você. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. Sabe o que é bacana? É bacana que é uma atrás da outra, sem tirar de dentro. Te cobrir de paixão e tocar em tuas mãos, descobrir sensações e curtir top som pra dançar nesse som e sentir teu coração palpitar de emoção. Que se algum dia um sonho acabar, e olha, a gente tem um CD aqui do Maestro Tonílio. Só você pegar aqui na mão do Apolo Rocha. E se algum dia um sonho acabar, eu te prometo te é conquistar. Eu vou pedir pro pop só tocar todas as canções que um dia eu fiz pra ti. Fala pra ele quem segura a parada aí. E segue em frente sem olhar pra trás. E leva os sentimentos que te dei. Eu fico aqui entrando tudo com o pop som e eu fico. Se é pra levar, só digo vai. Tem que levar. Me segue em frente sem olhar. Alô! E leva os sentimentos que eu te dei. Eu fico aqui lembrando tudo com o pop som e eu fico. E esquece a cena da saudade, um abraço do Tom. Pop som. Sensual. De novo. De novo. Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração. Bora, carroça, peça! Cadê as mega stop? Cadê as meninas? O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. O mais louco e lindo romance que já é. Bora dançar em coração! Você brincou com os meus sentimentos. Justo o amigo Marquinhos voltou ali. Está aqui com a gente. Você? Você me perdeu. Não deu valor em mim. No meu amor. Não vou mais chorar. Não vale a pena ter você. Mas vou. Vocês aqui no Tom DJ Tom. Bora, Cassandinho! Ei, não brinque comigo assim. Não diga que somos amigos. Eu ainda amo você. Tom. Sei, o tempo já se passou. Chama essa aí a galera lá do Marajó. Quase nada mudou. Aqui também com a gente, um abraço. Ainda espero você. E com a Rogério me falaram de ti hoje. Hoje alguém me falou de você. Falaram que tu tava mais magro. Que disse que você perguntou por mim. Meu Deus. Eu estou aqui e deu

cobra e cada zorra é muito fácil de cantar. Eu disse dance, dance sem parar. Cobra e cada zorra é muito fácil de dançar. Abraça aí, DJ, minha amiga! Deixa lá isso aqui! Um abraço aqui do Tom! É. Vamos falar sério! Voilà. Já já tem um espetáculo! Vai dar de uma rebolada daqui a pouco, meu irmão, pelo amor de Deus! Olha a contagem! A galera já é tudo. Rádio Clube! Dance coladinho, dance solto, dance só. Do brega da zorra. Como é que é? Tá entrando. Como é que é? Entrando, entrando. Tá entrando? Entrando, entrando, entrando, entrando. Quem não tem hora pra chegar em casa, dá um grito pra mim. Quero fazer uma sequência assim, ó. Vem devagar. Pra deixar no CD do Homem do Alô. Alô! Devagar, garota louca. És tão ambiciosa para uma jovem. Mas se você é tão esperta, diga por que com medo está. Meu amigo, vai tocar agora que eu puxei uma rocha, rapaz. Que tanta pressa, é melhor aproveitar antes que você perca. Você tem muito que fazer em poucas horas antes do dia acabar. Você não sabe quando está certo. Você tem que entender. Professor Ronaldo! Vem, vai, eu sei. Fica porque lá fora agora vai chover. Quando perceberá que o seu tempo vai chegar. Devagar você está indo bem. O que você vai ser quando você crescer? Embora seja tão romântico, não tenha medo de amar. É tão ruim a vida que você leva. Mas presta atenção no que eu vou te falar. Você está tão adiantado e com esse erro você vai pagar. Seus segredos vem me revelar. Quero compreender por que você quer mais. Sonhar, nem todos sonhos se realizarão. Quando perceberá que o seu tempo vai chegar. Júnior e Neto. Júnior e Neto, sucesso! Você tem que entender que amores vem e vai, eu sei. Fica porque lá fora agora vai chover. Quando perceberá que o seu tempo vai chegar. Seus segredos vem me revelar. Quero compreender por que você quer mais. Sonhar, nem todos sonhos se realizarão. Quando perceberá que o seu tempo vai chegar. Quando perceberá que o seu tempo vai chegar. Banda QM. Alô! Olho pra você, mas você sempre fica me esnobando. Para de pirraça e vem ficar comigo. Garoto, vem provar do meu veneno. Sobe no meu corpo, eu tô fervendo. Deixa eu te falar besteira no ouvido. Não sei por que você

momentos que foram inesquecíveis. Atenção, garçonete Adriano, não chega aqui com Alão Sedutor. Certos amores nos deixam uma canção para sempre. Palavras que ficam assim no coração da gente. Estou sofrendo aqui sozinho a chorar. Você brincou com os meus sentimentos, mas no meu mundo não existe só tu. Estou indo pra sempre. Abraço aí, os safadões. Você não sabe. Estamos aqui também. Olha o Cacelinho aqui atrás. Sim, vou correr todo tempo. Olha o Cacelinho. Só ele. Dicão também. Abraço, garoto. Mesmo amor que eu estou vivendo. Ei, Alexandre. São amores que deixarão uma emoção para sempre. Já já tem aquela saudade gostosa. Que foram inesquecíveis, gravados na mente. Certos amores, rapaz, nos deixarão. Os ladrões da carroça tá na área aqui ao lado, viu? Palavras que ficam assim. Vou tocar só o solo da gente. Só solo. Chopitel, meu irmão. Eu chego, você sai. Não mereço o que você vai. Não mereço. E as meninas de Santa Bárbara estão aqui. Sofrer mais. Somente agora que entendi. Quero beber, Josias. Filho das estrelas do céu. Foi difícil conseguir. Não, hoje não, estou longe de casa. Hoje não sofro mais, hoje deixei tudo pra trás. Não merece isso, meu amor. Não merece isso, meu amor. Não te quero nunca mais. Aí que tal você que tá dançando com a gata e apertar mais um pouquinho? Mais um pouquinho. Tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom. Olha pro cara e diz assim, ó. Tudo que você pressente eu sou. É. Qualquer paixão nos separa. É a loucura do momento em nossa cara. Fora desse céu cinzento eu vejo. Mas é com a carroceira bonita, hein, Marcelo? Eu andava entristecida e te amava. Agora que eu não tenho medo. Conheça essa cliente. Na janela em que eu sorria. Meu parceiro Gabriel Safadão, o nosso presidente aí, Virgínia. Ao lado aí do Rogério, homem das mil mulheres. Mas por enquanto tá galo duro, né? Eu não troco esse desejo por nada. E as megas top estão por ali, ó. Pode completar seu. Já já chega que vai. Despedaçando a memória. Alô. Procurando o meu sorriso em sua história. Sua história. Da onde ela fugiu? Eu fugi do paraíso mesmo. Naquela noite Josias. O nosso DJ espetacular entre ação. Mas enquanto isso, a gente vai recordando. Agora que eu não tenho medo, a solidão vai embora. Na janela em que eu sorria, você chora. Você chora. Fora desse fingimento havia alguma coisa sonhada. E eu não troco esse desejo por nada. Oi! Pode completar seu beijo, oh, oh, oh, despedaçando a memória. Hoje o Marquinhos tá na Duke Golden. A ideia, galera. Sua história. Yeah! Eu fugi do paraíso mesmo naquela noite pesada. Ai, DJ Tom, toca mais uma na carroça. Mais um bicoré. Primeira vez em que meus olhos me trouxeram teu encanto, eu pude ter uma visão de louco, bem sedento de paixão. Quem sabe o coração me diz que você chegou e agora quer me pertencer, quer me envolver de uma maneira forte, quer prender. Um abraço pra você, aqui do Tom, DJ Dieguinho, ele meu parceiro Rivelino, da primeira vez em que meus olhos, da piscina do Rivelino, pelo teu encanto, eu pude ter uma visão de louco. Parceiro Alci, Diego Mesquita, ao lado aí do Alão Sedutor. Quem sabe o coração me... Sona Mânia! Que você chegou e agora quer me pertencer, quer me envolver de uma maneira forte, quer prender meu coração, dizendo que me ama sim. Mas tudo que você fala eu não consigo entender. Às vezes meu nome, mas não quer nem me ver. Isto é loucura demais. Verdade. Direto dos Campos Marajoara para o mundo. A luxuosa carroça da saudade chegou.